Se eu fosse levar a sério, cada vez que a lata bateu, eu sem um centavo humilhado por outros no privilégio que a vida nunca me deu. Família em primeiro foi o conselho de um bandido mais velho, daqueles que a mãe já morreu. Se eu fosse levar a sério, tinha uma lápide sem meu nome de nascimento. Indigente, vai assim mesmo, o esquecimento. Rapaz, tu é da quebrada, inteligente, pega essa draga, toma essa carga, fica de boa, esse plantão já é seu. Se eu fosse levar a sério, se eu fosse levar a sério, se eu fosse levar a sério, tinha uma barra no consolação, podendo provar que a morte é certeza e a vida tem seus mistérios. Eu, a vida tem seus mistérios. A vida tem seus mistérios, me pôs de frente os estéreos. Fiz música, ministérios, levando esperança até quando não tinha um centavo no bolso pro ministério. Mas pagava de bravo pro mundo ver, mano, eu sou dever, que sempre você vai se me dever. Não vou perdoar, não tenta não. É que quando se fala em grana, puta te mata, amigo te trai. Isso me levaria pra merda, se eu fosse levar a sério. Se eu fosse levar a sério. Se eu fosse levar a sério. Se eu fosse levar a sério. Toda vez que a onda bate, sem necessidade, não fiz faculdade. Se não for essa porra, Deus quem sabe, se voltar com os irmãos em cima da laje. Não falta lealdade com quem me acolheu na humildade. É só olhar no olho, a gente entende, a gente sabe. Deus perdoe, deu o dom dessa mensagem, já que eu nem estaria aqui se não fosse levado a sério por Deus. Thank you.